Ficheiro 38, página 353, capítulo 20. Sexta-feira, 1 de abril, a domingo, 3 de abril. Miriam Vu esteve mais uma hora com a inspetora Modig. Já perto do fim, Bublansky entrou, sentou-se e ficou a ouvir sem dizer uma palavra. Miriam fez-lhe um delicado aceno de cabeça, mas continuou a falar com Modig. Finalmente, Modig olhou para Bublansky e perguntou-lhe se tinha mais alguma pergunta. Ele abanou a cabeça. Declaro terminada a entrevista com Miriam Vu. São 13 horas e 9 minutos, disse Modig, e desligou o gravador. Parece que houve um pequeno problema com o inspetor Fast, disse Bublansky. Estava com dificuldade em concentrar-se, respondeu Modig. É um idiota, declarou Miriam, em jeito de explicação. O inspetor Fast tem muitos pontos a seu favor, mas não é a melhor escolha para interrogar uma jovem, disse Bublansky, olhando Miriam nos olhos. Não devia ter-lhe confiado a tarefa, peço desculpa. Miriam pareceu surpreendida. Desculpas aceites. Eu também não fui muito simpática para consigo ao princípio. Bublansky fez um gesto com a mão, a descartar o assunto. Posso fazer-lhe mais algumas perguntas? Com o gravador desligado? Força! Quanto mais ouço a respeito de Lisbeth Salander, mais baralhado fico. A imagem que recebo das pessoas que a conhecem é inconsistente com a imagem que me é transmitida pela documentação da assistência social e pelos relatórios psiquiátricos. E então? Por favor, dê-me respostas simples, sem floreados. Tudo bem. A avaliação psiquiátrica que foi feita quando Lisbeth Salander tinha 18 anos conclui que ela é atrasada mental. Tretas. A Lisbeth é talvez a pessoa mais inteligente que conheço. Mas nunca acabou o secundário e nem sequer tem um certificado que diga que sabe ler e escrever. A Lisbeth lê e escreve muito melhor do que eu. Por vezes senta-se a rabiscar fórmulas matemáticas, pura álgebra, coisas demasiado complicadas para mim. Matemática é um hobby que arranjou. Um hobby? Perguntou Bublansky ao cabo de um instante. Equações. Nem sequer sei o que os símbolos significam. Bublansky suspirou. A assistência social escreveu um relatório depois de ela ter sido detida em Tantolundan quando tinha 18 anos. Segundo esse relatório, a sua amiga ganhava a vida como prostituta. Elizabeth, uma pega. Tretas. Não sei que espécie de trabalho ela faz, mas não ficaria nada surpreendida se tivesse um emprego na tal empresa de segurança. Como é que ela ganha a vida? Não sei. É lésbica? Não. A Lisbeth faz sexo comigo, mas isso não é o mesmo que ser homossexual. Penso que nem ela própria sabe que identidade sexual tem. Por mim, diria que é bissexual. E essa história de usarem algemas e coisas assim? Acha que ela tem tendências sádicas ou como a descreveria? Vocês olharam para aqueles brinquedos sexuais e perceberam tudo ao contrário. Podemos usar algemas, por vezes, quando interpretamos papéis, mas isso não tem nada a ver com sadismo ou violência. É apenas um jogo. Alguma vez aconteceu ela ser violenta consigo? Não. Normalmente sou eu que faço o papel de dominadora. Muito bem, chega. A propósito, mandei alguém instalar uma fechadura nova. O homem ainda deve lá estar, de modo que pode pedir-lhe as chaves. Miriam Vu sorriu docemente. Reunião da tarde, às 3 horas, resultou no primeiro desacordo sério. Bublansky pôs o grupo ao corrente das novidades e então explicou que achava que deviam alargar o âmbito da investigação. Desde o primeiro dia temos concentrado todas as nossas energias no esforço de encontrar Lisbeth Salander. É, sem dúvida, a nossa principal suspeita, isto com base nas provas. Mas a imagem que temos dela é contrariada por todos os que a conhecem. O Armansky, o Blomkvist e a Miriam Vu recusam vê-la como uma assassina psicopata. Por isso, quero que alarguemos um pouco o nosso raciocínio. Que consideremos assassinos alternativos e a possibilidade de a própria Salander ter tido um cúmplice ou ter estado apenas presente quando os tiros foram disparados. Estes comentários provocaram um aceso debate, em que Bublansky enfrentou uma forte oposição da parte de Fast e também de Bowman, o homem da Milton Security. Bowman fez notar que a explicação mais simples é frequentemente a correta. É possível, claro, que a Salander não tenha agido sozinha, mas não temos quaisquer provas forenses que apontem para um cúmplice. Podemos sempre seguir as pistas de Blomqvist dentro da polícia, acrescentou Fast acidamente. Na discussão, Bublansky teve apenas o apoio de Modig. Anderson e Holmberg limitaram-se a observações isoladas e neutras, enquanto Hedstrom, o outro homem da Milton, se mantinha calado como um rato. Finalmente, o procurador Ekström ergueu uma mão. Bublansky, se bem entendi, não queres eliminar a Salander da investigação. Não, claro que não. Temos as impressões digitais dela. Mas, até ao momento, não temos um motivo. Quero que comecemos a pensar segundo linhas diferentes. Será possível que haja várias pessoas envolvidas? Poderá tudo isto estar relacionado com o tal livro a respeito do negócio do cego que o Svensson estava a escrever? O Blomqvist tem com certeza razão quando afirma que várias das pessoas referidas no livro têm bons motivos para matar. Como é que queres avançar? Perguntou Ekström. Quero que duas pessoas comecem a procurar assassinos alternativos. A Sónia e tu, Niklas, encarregam-se dessa parte. Eu? Exclamou Edström, espantado. Bublansky tinha-o escolhido, porque era o mais novo do grupo e provavelmente o mais capaz de pensar fora dos carris. Vais trabalhar com a Modig. Revejam tudo o que sabemos até agora e tentem descobrir qualquer coisa que nos tenha escapado. Fast, tu, o Anderson e o Bowman continuam a procurar a Salander. É a nossa prioridade número um. E eu o que faço? Perguntou Holmberg. Concentra-te no Bjurman. Analisa outra vez o apartamento. Volta a procurar, para o caso termos deixado passar qualquer coisa. Perguntas? Ninguém tinha nenhuma. Ok. Por enquanto, não dizemos nada a respeito da Miriam Vu ter aparecido. Pode ter mais coisas para nos dizer e não quero os mídia a cair em cima dela. Ekström concordou que deviam proceder de acordo com o plano de Bublansky. Muito bem, disse Edström, olhando para Modig. Tu é que és a detetive. Diz-me o que é que tenho de fazer. Estavam no corredor, à porta da sala de reuniões. Acho que devíamos ter uma nova conversa com o Mikael Blomqvist, disse ela. Mas antes disso, preciso discutir umas coisas com o Bublansky. Tenho amanhã e o domingo de folga, o que significa que só começaremos na segunda de manhã. Aproveito o fim de semana para rever o material do caso. Despediram-se. Modig chegou à porta do gabinete de Bublansky no momento em que Ekström de lá saía. Tens um minuto? Senta-te. Fiquei tão furiosa com o Fast que receio ter perdido as estribeiras. Queixou-se de que o agrediste. Depois de ele sugerir que eu queria ficar sozinha com o avô porque ela me excitava... Talvez seja preferível não entrar em pormenores, mas a situação configura claramente um caso de assédio sexual. Queres apresentar a queixa? Dei-lhe um estalo. Ficamos por aqui. Foste provocada para o lado razoável. É verdade. O Fast tem problemas de relacionamento com mulheres fortes. Já tinha reparado nisso. Tu és uma mulher forte e uma excelente detetive. Obrigada. Mas... agradecia que de futuro não andasses por aí a espancar o pessoal. Não volta a acontecer. Acabei por não ter tido tempo de ir à Milênio. Já devíamos ter tratado disso. Vai para casa e aproveita o fim de semana para descansar. Começamos com a nova abordagem na segunda-feira. Niklas Edström fez uma paragem na estação central e bebeu um café no George. Sentia-se profundamente deprimido. Passara a semana inteira à espera de ouvir dizer que Lisbeth Salander tinha sido apanhada. Se ela resistisse à prisão, era até possível que, com um pouco de sorte, um simpático polícia lhe desse um tiro. Estar subordinado a Bowman já era suficientemente mau. O homem era um dos mais aborrecidos e menos imaginativos funcionários da Milton. Mas agora tinha sido posto sob as ordens da inspetora Modig. E ela era, de todo o grupo de investigadores, a mais cética em relação à culpabilidade da Salander. Perguntou a si mesmo se o famoso inspetor Bolha não teria um caso com aquela cabra. Não ficaria nada surpreendido. Aparentemente, ela fazia dele o que queria. De todos os outros, só Fast tinha tomates suficientes para dizer o que pensava. Hedström puxava pela cabeça. Nessa manhã, ele e Bowman tinham tido uma curta reunião na Milton com Armansky e Fracklund. Uma semana de investigação não proporcionara quaisquer resultados e Armansky estava frustrado por ninguém ter encontrado o que quer que fosse que ajudasse a esclarecer os crimes. Fracklund sugerira que a Milton Security devia repensar o seu envolvimento. Bowman e Hedström tinham coisas mais importantes que fazer do que trabalhar de graça para a polícia. Armansky decidira que os dois continuariam no caso mais uma semana. Se ao fim desse tempo continuasse a não haver resultados, a missão seria cancelada. Por outras palavras, restava-lhe apenas uma semana, até que a porta para o seu envolvimento na investigação se fechasse definitivamente. Não sabia muito bem o que ia fazer. Passado algum tempo, pegou no telemóvel e ligou para Tony Scala, um jornalista freelancer que ganhava a vida a escrever merdas para revistas masculinas e que conhecia de meia dúzia de encontros casuais. Trocadas as amenidades da praxe, disse-lhe que tinha informações sobre os crimes de Enriqueda, explicando as circunstâncias em que se vira envolvido na investigação policial mais escaldante dos últimos anos. Scala mordeu imediatamente o isco. Aquilo podia dar um furo para uma das revistas. Combinaram encontrar-se para um café no Avenue, na Kingsgatan, uma hora depois. Scala era gordo, era mesmo muito gordo. Dou-te a informação, mas com duas condições prévias, disse Edstrom. Dispara. Primeira, nenhuma referência à Milton Security no artigo. O nosso papel é exclusivamente de consultoria. Embora seja um elemento importante, uma vez que a Salander trabalhou na Milton. Serviço de limpeza é essas coisas, disse Edstrom com um gesto depreciativo. Não interessa a ninguém. Se assim dizes. Segunda, tens de escrever o artigo de modo a dar a impressão que foi uma mulher que te passou a informação. Porquê? Para desviar as suspeitas de mim. Tudo bem, então o que é que temos? A amiga lésbica da Salander apareceu. Excelente. A tipa a quem ela ofereceu o apartamento na Lundagatan, a que tinha desaparecido, Miriam Vu. Vale alguma coisa? Podes apostar que sim. Onde esteve ela? Fora do país. Afirma não ter ouvido nem lido nada a respeito dos assassínios. É considerada suspeita? Não, pelo menos por enquanto. Foi ouvida hoje e libertada há coisa 3 horas. Estou a ver. Acreditas na história dela? Estou convencido de que mente com quantos dentes tem. Sabe de certeza qualquer coisa. Excelente material, Nicholas. Em todo caso, é melhor investigá-la. Estamos a falar de uma gaja que pratica SM com a Salander. Tens a certeza absoluta disso? Admitiu-o durante o interrogatório. Encontramos algemas, fatos de couro, chicotes e essa trampa toda quando revistámos o apartamento. Aquilo dos chicotes era um exagero. Ok, era mentira, mas com toda a certeza aquela puta chinoca andava metida também nos chicotes. A sério? Perguntou Scala, de olhos muito abertos. Paulo Roberto foi um dos últimos a sair. Tinha passado a tarde na biblioteca a ler tudo o que fora escrito sobre a perseguição a Lisbeth Salander. Saiu para a Svea Wagen, a sentir-se deprimido e confuso, e cheio de fome. Entrou no McDonald's, pediu um burger e foi sentar-se numa mesa de canto. Lisbeth Salander, uma tripla assassina. Não podia acreditar em semelhante coisa. Aquela rapariguinha esquisita. A questão era saber se devia fazer qualquer coisa. E se sim, o quê? Miriam Vu regressou de táxi à Lundagatan e ficou a olhar para a devastação do seu apartamento acabado de decorar. O conteúdo de armários, guarda-fatos, gavetas e até caixas de sapatos tinha sido despejado no chão e remexido. Havia manchas de pó para detectar impressões digitais em todas as superfícies. Os seus acessórios eróticos, objetos que considerava altamente pessoais, estavam empilhados em cima da cama. mas tanto quanto pudesse ver, não faltava nada. Foi à cozinha ligar a máquina de café e abanou a cabeça. Lisbeth, Lisbeth, em que porra de sarilho te meteste tu? Pegou no telemóvel e ligou para a amiga. Mas uma mensagem gravada disse-lhe que o assinante que desejava contactar não estava disponível. Sentou-se à mesa da cozinha e ficou muito tempo a tentar perceber o que era real e o que não era. A Lisbeth Salander, que conhecia, não era nenhuma assassina psicopata. Mas, por outro lado, a verdade era que não a conhecia muito bem. Lisbeth era fogo na cama, isso sem dúvida, mas também conseguia ser fria como o gelo quando estava para aí virada. Prometeu a si mesma não decidir o que quer que fosse, até falar com Lisbeth e ouvir o que ela tivesse para dizer. Só lhe apetecia chorar. E passou as 2 horas seguintes a arrumar aquela confusão. Às 7 da tarde, o apartamento estava de novo mais ou menos habitável. Miriam tinha tomado um duche e estava na cozinha, vestindo um roupão oriental de seda preta bordada a ouro, quando a campainha da porta tocou. Foi abrir e viu-se perante um sujeito excepcionalmente gordo e de barba por fazer. Olá, Miriam. O meu nome é Tony Scala. Sou jornalista. Posso fazer-lhe umas perguntas? O homem gordo fazia-se acompanhar por um fotógrafo que disparou o flash mesmo na cara dela. Miriam Wu ainda considerou a hipótese de lhe dar um pontapé no joelho e uma cotovelada no nariz, mas teve a presença de espírito para perceber que isso só serviria para lhes dar mais fotografias do tipo que procuravam. Esteve no estrangeiro com a Lisbeth Salander? Sabe onde ela está? Miriam fechou-lhe a porta na cara e rodou a chave na fechadura recentemente instalada. Scala levantou a tampa da fresta do correio. Miriam, mais cedo ou mais tarde vai ter de falar à imprensa. Eu posso ajudá-la. Miriam cerrou o punho e esmurrou-lhe os dedos. Ouviu gritar de dor. Foi para o quarto e estendeu-se em cima da cama de olhos fechados. Lisbeth, vou torcer-te o pescoço quando te encontrar. Depois da visita assemada a Laro, Mikkel Blomkvist passara o resto da tarde a falar com outro dos homens que Dag Svensson nomeava no seu livro. Até ao momento, tinha riscado da lista 6 dos 37 nomes. O último fora um juiz reformado que vivia em Tumba e presidira a vários casos de prostituição. Para variar, o velho patife não tentara negar, ameaçar ou pedir misericórdia. Pelo contrário, admitia alegremente ter tido relações com prostitutas vindas do leste. Não, não estava nem um bocadinho arrependido. A prostituição era uma profissão respeitável e ele considerava estar a fazer um favor às raparigas, sendo um dos seus clientes. Mikkel estava a atravessar Lille e Holmen por volta das 10 da noite, quando Malin Eriksen lhe ligou. Viva! Leste a edição online do Morgan Posten? Não. O que é que eles dizem? A amiga de Lisbeth Salander regressou a casa. O quê? Quem? Miriam Wu, a lésbica que vive no apartamento da Lundagatan. Wu, pensou Mikkel Salander, Wu, na chapinha metálica. Obrigado. Vou já para aí. Miriam Wu tinha desligado o telefone fixo do apartamento. E o telemóvel também. Às 7h30, a notícia do seu aparecimento tinha aparecido no website de um matutino. Pouco depois, tinham telefonado do Aftonbladet e 3 minutos mais tarde, do Expressen. O Aktuelt publicara a história sem referir o nome dela. Mas pelas 9 da noite, nada menos que 16 jornalistas de vários órgãos de comunicação tinham tentado conseguir um comentário. A campainha da porta tocara 2 vezes. Não abrira e apagara todas as luzes no apartamento. Apetecia-lhe esmurrar o nariz ao próximo jornalista que a chateasse. No fim, pegou no telemóvel, ligou a uma amiga que vivia perto, em Hornstull, e perguntou-lhe se podia passar a noite em casa dela. Escapuliu-se pela porta de serviço 5 minutos antes de Mikkel Blomkvist estacionar diante do prédio e premir o botão da campainha. Bublansky telefonou a Sónia Modig pouco depois das 10 da manhã de sábado. Modig tinha dormido até às 9 e brincara um pouco com os filhos antes de o marido os levar a dar uma volta. Já leste os jornais? Não, ainda não. Só me levantei há 1 hora e estive entretida com os miúdos. Aconteceu alguma coisa? Alguém da nossa equipa anda a falar com a imprensa. Sempre o soubemos. Alguém deixou transpirar o relatório psiquiátrico da Salander há já vários dias. Essa foi o Ekstrom. Foi? Espantou-se Modig. Claro, ainda que ele nunca o admita. Está a tentar criar interesse, porque lhe convém. Mas isto não. Um freelancer chamado Tony Scala falou com alguém que lhe contou uma porção de coisas a respeito da Miriam Vu, entre outras pormenores do que foi dito no interrogatório ontem. Coisas que queríamos manter em segredo. E o Ekstrom trepou pelas paredes. Raios! O jornalista não menciona nomes. Descreve a fonte como alguém que desempenha um papel central na investigação. Merda! O artigo refere a fonte como uma ela. Modig não disse nada durante 10 segundos. Ela era a única mulher ligada à investigação. Bublansky não disse uma palavra a nenhum jornalista. Não discutia a investigação com ninguém fora do nosso corredor, nem sequer com o meu marido. Não acreditei nem por um segundo que a fuga tivesse partido de ti. Mas infelizmente o procurador Ekstrom acredita. E o Fast, que está de serviço este fim de semana, farta-se de insinuar coisas. Modig sentiu-se subitamente muito cansada. E então o que é que acontece agora? O Ekstrom quer que sejas afastada da investigação, enquanto a acusação é examinada. Que acusação? Isso é absurdo. Como é que eu posso provar? Tu não tens de provar coisa alguma. A pessoa que faz a acusação é que tem de apresentar a prova. Eu sei, mas raios partam isto tudo. Quanto tempo vai demorar? Já acabou. O quê? Perguntei-te. Tu disseste que a fuga não partiu de ti. A investigação está feita e eu vou escrever o relatório. Encontramos-nos na segunda às 9, no gabinete do Ekstrom, e eu trato das perguntas. Obrigada, Bublansky. De nada. Há um problema. Eu sei. Como não fui eu, tem de ter sido alguém da nossa equipa. Alguma sugestão? A minha primeira aposta seria no Fast, mas não acredito verdadeiramente que tenha sido ele. Sinto-me inclinado a concordar contigo. É um chato de primeira, mas ficou genuinamente irritado com esta história. Bublansky gostava de dar o seu passeio, dependendo do tempo que fazia e do tempo de que dispunha. Era uma das raras formas de exercício físico que apreciava. Morava na Catarina Bangata, em Zoder, Malmö, não muito longe dos escritórios da Millennium ou da Milton Security, já agora, onde Lisbeth Salander tinha trabalhado, e da Lundagatan, onde ela tinha vivido. E ficava também perto da sinagoga, na Zangt Paulsgatan. Na tarde de sábado, passou por todos estes lugares. Inicialmente, a mulher, Agnes, acompanhara-o. Estavam casados havia 23 anos e ele fora fiel durante todo aquele tempo. Tinham entrado na sinagoga e falado um pouco com o rabi. Bublansky era judeu polaco, enquanto a família de Agnes tinham morrido quase todos em Auschwitz. Era originária da Hungria. Depois da visita à sinagoga, tinham-se separado. Agnes para ir às compras, Bublansky para continuar o seu passeio. Precisava de estar sozinho para pensar sobre a investigação. Reviu as medidas que tomara desde que o caso lhe caíra na secretária na manhã de Quinta-feira Santa e não conseguiu detectar muitos erros. Um fora não ter mandado imediatamente alguém passar em revista à secretária de Svensson na Millennium. Quando se lembrara e encarregara-se ele próprio disso, já Blomkvist tirara de lá sabia Deus o quê. Outro fora não ter descoberto que Lisbeth Salander tinha comprado um carro. Mas Holmberg já lhe comunicara que o Honda não continha nada de interesse. Excetuando esses dois erros, a investigação fora tão correta quanto se poderia esperar.